Brasil 2010, acionado para o Bax, está com 3 horas e 41 de autonomia, alterna Teresina, POB 05. Busca pátio 5, pátio, pátio 3. Se está livre o táxi, chame na Lima para ingresso ao pátio 1. Via Juliette Alfa, no ponto de cara chama Torre, 108.12, é o Justino 008. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 108.12, com 1008. Brasil 10 2 0 0 10. Indy, prossiga. Gente, eu quero cancelar esse. Golf, puto seguro no 080. Confirme o pad, intenção de decolagem. Gente, eco, teu Golf, aguarde. Salvador, bom dia, Brasil 2010, no ponto de espera da 10, pronto. Chame Centro Recife, 128.8, alterna 126.4. 288.264, obrigado, EB6709, bom dia. Autorizado, cruzamento de pátio principal, reporte ingressando no pátio 3. Golf, autorizado Salvador, Porto Seguro, 080 nível, Golf 677 via, decolado no 7, primeira curva à esquerda, corrigindo à direita, saída coral, 0263, o transponde o controle 119.35. Deixa eu ver com o teu Golf, cotejamento correto, confirme o POB. Duas eficientes, fracionamento táxi 2, 108.6. Mantendo para informação, entrei em contato com a Centro Recife e o mesmo ainda não possuía o seu plano. Estamos apenas aguardando que o mesmo entre em contato com a sala PLN, plano de voo. Não. Confirme? Brasil 2010 iniciou. Ok, gente. Good morning, go 1605. Go 605, Skull Cadet. Cleared by both arrival and center flight level 040. Both arrival and center level 040. Go 1605, receive hotel information. Brasil 2090, decola de Salvador 262, eu chamo controle, onda no 9 decimal 35, é Brasil 2090. 922, complete final do procedimento LSX-Way, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre no 8 decimal 6. A gente reduzindo, chama a torre 186, bom dia. Salvador, bom dia, 6 milhas do externo e LS na substituta, agora o voo 922. Brasil 2000, contato radar da decolagem, suba para nível 270, sai da Momo, transição frote. 270, Momo, transição frote, Brasil. Cliente do tráfego ainda não avistado, sua aproximação agora de contato visual. A gente aguardando, 922. Agora sim avistado, pista 10, livre pouso, vento norte com 10 nós. Livre pouso na 10, 922. Confirme? Negativo, entrei em contato com o Centro Recife no exato momento e o mesmo disse que não conseguiu contato com a sala PLN. Centro Recife, descendo viable for arrival to 2000 feet. QNH 1009, report to establish localizer course. E não estou conseguindo contato. 1605, did you copy? Yes, sir. Descend via bomb arrival to 2000 feet. QNH 1009. Call you to establish on the localizer. Ô Telema, tem um confirme o pato que você encontra? Sente, mais 30 segundos, cópia. Chame alinhado e pronto, não no 7. Salvador, bom dia, tá 3663, tá ciente da informação hotel, descendo pro 110. 3663, acione identificação, autorizado chegada BONF, desça para nível 050. Para 50 na BONF, 3663. Autorizado a Jacobina, 500 pés, decolador no 7, primeira curva à esquerda, corredor forte, 5471 no transponder, controle 19 decimal 35. O transponder foi autorizado a decolar 17, curva à esquerda, corredor forte, transponder 5471 no controle 19 decimal 35, contato passando. Corrigindo, o transponder 5471. 5471, o transponder. 5471, o telematango tem condições de decolar cabeceira 17 aproando buraquinho para ingresso corredor forte, agilizar? O vento é 010 graus com 08 nós. Exatamente, em coordenação com a torre. Chama para acionamento e táxi e decolagem. Confirma o POB? 03, camarada torre 118, decimal 6. Afirmo, bom voo. Tá, torre, tá pronto. Paulo, bom dia, livrando na sua escuta, voo no 922. O 922, táxi de Alfa, porta em antes da Juliette. Confirmando Alfa, reporta antes da Juliette? Afirmo. 922. Acionamento sempre o táxi. Posso apagar o filhaus? Confirme o pato que se encontra e a intenção de decolagem no 7 ou no 0? O pátio? Esse é o Sofá Golf, aguarde. Controle Brasil 2010, possibilidade para o aprote da presente? Qual é o perfil da saída para o Brasil? Brasil. Só tem o Golf para iniciar, confirme? Brasil 2010, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 685, alternando 125.45. Bom dia. Pronto, cópia. Índia, autorizado Camaçari, 500 pés, decoda 17, cabeceira 17, cumprua norte. Destino Camaçari. Aciona 0111 no transponder, o controle 119.35. Então dá presente, então decola com Proa Norte, vento norte com 9 nós, hotel de Matango. Juliette, no 922. No 922, ingresso Juliette 04, portão. Juliette 04, 922. Chame o controle, correção, decolou os 35. Chame o controle 119.35. É com o teu Golf. 935, obrigado. Hotel de Matango está fora do solo. Hotel de Matango, ciente. Acione o transponder normal 5471. 500 pés, chama o controle 119 decimal 35. 5471 no transponder, chamará controle 119.35, hotel de Matango. Recife. American 98 Alphamore. 51, Índia, Índia, Índia. 5451. Doutor Salvador, bom dia, do Papatango, Água até o Golfo, decolou no 97, saída Coral para Porto Seguro, na sua escuta, acionado 0263. Papatango, Água até o Golfo, contato radar da decolagem, suba para nível 080, saída Coral. 080 Coral, Água até o Golfo. Controle Salvador, Papatango, Hotel Limatango. Papatango, Hotel Limatango, mantém-se em condições visuais, 500 pés com Proa Norte. Hotel de Matango, está marcando 500 pés para o norte, está o transponder 5471 no Hotel de Matango. Tá bem? E o transponder copiado, não consegui compreender. Protegimento correto. Torre agora, 108 decimal meia dúzia, vou prosseguir. Passando o corredor axé. Livre, chame do táxi. Reduce to approach speed. Complete ILS final approach. Call tower now on frequency 118.60. Now reduce to approach. Any contact tower 118 decimal 6. Go 1605. Desça via chegada Banff para 2000 pés, altímetro 1009, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 autorizado, via 9 no ajuste, está 3663. Confirmou autorizado o procedimento, seu reporte será estabilizado? Afirmou, autorizado, ILS X-ray, reporte estabilizado. Reporte será estabilizado, 3663. The wind is 010 degrees, at 10 knots. Go 1605. Clear to land, go 1605. Isso é som do controle, o senhor vai ingressar no corredor axé e aguardar o coração. Corredor forte e aguardar a liberação do mesmo, ok? O senhor vai decolar com proa nordeste, vai... Eu vou aqui paralela pista no zero com proa de buraquinho, ok? Então tá livre a decolagem, vento 010 graus com 10 nós, hotel Índia, Índia em forma no solo. Decolado aos 40, voa paralelo à pista Lozelo até interceptar o litoral. Certo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859-183 para uma centena com hotel. 3859, acione identificação, autorizado via chegada Banff. Desça para 2000 pés, altímetro 1009, reporte estabilizado no curso localizador. Ok, para 2000 pés, via chegada, TAM 3859, reportaremos. Comandando o Tipo Índia no limite sul da ilha de Itaparim, mantendo o limite expresso. Triple Índia mantém-se em condições visais, o no 1500 pés. Vai reportar no limite o Triple Índia. Mike Echo Delta, mantenha a proa da rotatória, chame torre no noito decimal meia. Confirme, senhor, a rotatória? Correção, proa do farol de Itapuã, chame torre no noito decimal meia. Por 8 meia, Echo Delta. Gente, ingresso corredor forte, chame o controle em 119 decimal 35 até o engenheiro. Volume 605 no solo 49, libera a direita, chama o solo 119. Direita 119, 605. Torre, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ciente do tráfego, informe através sul do farol de Itapuã. Eco Delta, ciente. É possibilidade de pouso na 35? Confira? 86. 86, tá, 3663, tá já. Na final do 35, são duas boas, 320 na final do 10, ok? Afirmativo, entendido, autorizado na 35, acusará de base para a final, positivo? Positivo, chame na final do 35. Afirmativo, final da 35, chamará. Alívio táxi sempre para ingresso no 7, apagou. 16 ou 5 sobre o tower. Salvador, bom dia. 3663, vai passar o Índia Serra, baixada travada. Então, 3663, ciente, tráfego avistado, pistão no 0, está autorizado o pouso. Vem para o norte com 10 nós. Autorizado pouso, 3663. O Mike Eco Delta vai girar base para sinal 35, avistando a aeronave na sinal 10. Se autorizado, pousaremos na cabeceira 35, aguardando a autorização para prosseguir aqui. Estimativo, sobre a cabeceira 35, informe no solo controlado, Mike Eco Delta, vento norte com 10 nós. Eco Delta, sim. 3663, informa ele um helicóptero pousando à sua direita, a cabeceira 35 não vai interferir com sua aproximação a 10. Estimativo, tá com o mesmo de cast, 3663. India, é o controle. Mado para Ilhéus. Ok, então vou coordenar com o controle, só um minuto. India. Salvador, para patrão volta para o Gurso, solicita para o seguro 060. Informei o India, frequência livre para coordenação, quando mais próximo da terminal em Ilhéus, chame frequência 120.1, serviço radar terminado, 145 milhas sudoeste de Salvador. 663 no solo, 46, libere a direita, chame o solo, 121.9. Direita, 99, tá, 3663. Papagô, no solo, 46, táxi até qual parte? É autorizado 060, Eco Hotel Golf. Golf, grato. disponível o táxi agilizando até o pátio 4, Oscar Papagô. 3663, dobrou, sua escuta. 3663, prossegue via Alfa, ingressa Índia, 03 é o portão. Alfa Índia 03, 3663. Firme destino, tá levantando. Lima Tango, está aqui nesse país. É o Oscar Papagoso ali em Montena 35. Alta Lima Tango, acione código 01112. Recebendo no radar, no X4000, a sua informação. Oceano 401 no pátio 3, solicitando a centena Bom Jesus Lapa. Confirma? Afirmo, senhor. Se possível, poderia nos liberar o Mombo Batap, senhor. Sim, será coordenado. Prepare o Mombo Batap. Agradeço. Aguarda. Estamos usando a bateria interna, se possível. Deu mais 2 minutos, ainda se espera aí. Sente. Só. Salvador, bom dia, Chané 63 de novo. Salvador, Chané 63 de novo. Golfo decola de imediato, confirme. Ok, livre decolagem, vento 020 graus com 10 nós. Oscar Papa Golfo. Ok, a instrução do controle é o senhor vai decolar mantendo o perfil da saída coral. E após, no perfil da coral, após cruzar 3.000 pés, voa direto coral, ok? Ok, agilizando a aeronave aproximando aí para 10. Transição VATAP 5501 no transponder, o controle 19.35. Afirma, senhor. Aprovado Lapa, uma centena pela 242, pode decolar de tal 0, com vara esquerda, perfil Momo VATAP 5501 no stand-by, após 19.35, espera 5230, mais 3 minutos, 3 abatimentos para o funcionamento. Sente, cotejamento correto, reposto quando pronto, fracionamento para 3. Tem mais tempo. Salvador, bom dia. 1923 da Gol, 360 para Guarulhos, por gentileza. 360 Guarulhos, será coordenado, quase cópia. Muito obrigado. Dois cinco, Jacobina, mantenha-se condições visuais, na escuta para o regresso, vai ter que subir para a coordenação.